Scan 3454 autorizado para o portão número meia dúzia. Fala 3454, obrigado. Baitano 401, autorizado o táxi via Kilo, Alfa e Golf no ponto de espera da pista 28118.6. Pelo táxi Kilo, Alfa, no ponto de espera da 28, chamará o patrão. Correto. O 1923 está pronto para a cópia. Prossigo, prossiga. Voo 923, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, pela rota Perusca 50. Decola da pista 28, mantém a proa até 3 mil pés. Após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Eudes. Controle 1-9-35, torre 1-86, acione 5040. Quer autorizar 360, Guarulhos, pela superior Whisky 50. Decola da pista 28, mantém o eixo até 3 mil pés, após Gole, Eval, Eudes, 1935-5040. Correto, chame para acionamento no 923. Instante, obrigado. Tan 3859, copia. 05, pushback no portão 3. Tan 3859, pronto para a cópia, prossiga. Gol no 605, autorizado no 3, repasse para o táxi. Agora táxi 05, obrigado. O Tan 3859, autorizado Salvador Curitiba. O nível de voo é o 360, pela rota Upper Whisky 58 até a posição Prego, após direto Sorocaba e após Upper Alpha 310 até Curitiba. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000, curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle 1-9-35, torre 1-86, acione 5042. Autorizado o nível de voo 360. Upper Whisky 50 até Prego, depois Sorocaba, depois Upper Alpha 310 até Curitiba. Gole Gonza, 5042 transponder, 1935 controle, TAM 3859 e a torre 186. Correto, informo que após a decolagem da pista 28 deverá manter a proa até 3000 para então curvar à esquerda na Gole Gonza. Após decolagem mantém proa até 3000 pés, TAM 3859. Correto, chame para acionamento 3859. 52. A intenção é livrar o 075 da presente para o portão Caixa Prego, Papatango, Romeu, Golf Vitor. Romeu, Golf Vitor, aciona o transponder 2224, informe o tipo de equipamento. É o Papa Alfa Tango 4. Ciente, prossiga visual via corredor e chame Paripe. A pista é 28, ajuste 1017. Paciente, eu devo ver, sente da mais. Tantei 663, decola de Salvador, ao Zulu 612, chame o controle 1-9-35, Tantei 663. 1935 e porta passos, na decolagem achamos que fazer uma manobra para evitar eles aí. Muito obrigado, havemos de informar os órgãos competentes. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, esse é o controle Salvador, está em contato radar. Gente, mantendo o pro até 3000 após o segue na Gole. liberado, passa 2000, voa e gole agora. Gole então, 3663. Guia Baetão no 401. Salvador, Gol 1605 para o táxi. Tem 4 horas de autonomia, Campinas com 1059B. Gol 1059B. Whisky Golf Kilo, decola de Salvador aos 18:08, chame o controle, 1119-35, bom voo, Whisky Golf Kilo. E pela da volta. Salvador, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo, controle. Vou falar 98 na Momo. Alvo. Sim, está em contato com a Dan, suba para o 080, estimado para pouso. 1450. Ciente, hora certa, 1218, estima pousar 1450. Ciente. Prossiga. Ah, confirmando, 1350. Ok, 1350. Qual a radial ideal de saída? Ah, 291. Ciente, ao passar o 040, voar direto. Ok. Graus meia dúzia de nós. Quatro, pronto para cópia. Prossiga, pronto. 3304, autorizado Salvador, Brasília, o nível 360, pela rota Epersul 17, decola da pista 28, mantenha proa até 3000 pés. Após curva à esquerda, saída gole, transição UFIPO, controle 1-9-35, torre 1-86, acione o código 5043. Título 1-7, decolada 2-8, mantenha pro até 3 mil pés. E após na gole, UFIPO, transponder 5043 e o controle 11835. 1-1935. Afirmativa, a frequência do controle é 119-35, a da torre 118-6, reporte para acionamento, 3304. Sim, pode dar. Teste no controle, 1-9-35, bom voo. De graça, bom dia. Controle Salvador de Abaetel no 401. Abaetel no 401 é o controle, está em contato radar, curva direita, saída Momo, suba para o nível autorizado e informe seu estimado para pouso em Lapa. Possível, informarei, está livre da restrição vertical, senhor, do 3.6? Afirmativo, capitão. Tá, graças, já informarei o estimado de pouso. 3663, se chame o centro, frequência 1288. 288-3663, bom dia. Controle Salvador, bom dia. O voo 1-8-8-8, informação mais. 1-8-8-8, esse é o controle. Via chegada e pit, desça para 5000, ajuste no 0-9-7. Confirmar a chegada é Cari, né? Ah, queria desculpar, Cari, 5000. Cari, 5000, obrigado. 8-8-8. Pousa em Lapa, 1-3-5-0. 250, possibilidade de aproar direto lá para a partida presente? Tenta em breve, eu tenho o tráfego à sua frente, que está curvando à esquerda para voo direto, estava na saída Momo também. Mantenha a subida e aguarde. É possível, graças, não conta não. Escuta, a sua informação de altimetria agora nos informa 800 pés. Confirme? A informação de altimetria nos informa 800 pés. Passando 3.000. Ok, agora passou para 4.500. Já que você está passando 3.000, desliga o modo Charlie. Ah, ok. Posso, em caso de falha, passar o 080 direto lá para a Baetano 4-0. Taxista 3859, POB 86, autonomia 0452, alternativa Campinas. Copiado, OTAN 3859, um bom dia. Bom dia. Nível 040. Ok. Controle ao Gol 1888. Prossiga. A pista está correção só dos 90 metros? Até 1401 no Lapa, autorizado direto. Ponte Grato, direto Lapa. Coisa 4.000, isso que eu fiquei. Ciente, informe passando 050. Bom. 605? 605, eu escuto. Ali da Coalho, o vento é 270 graus, 8 nós, ajuste 1017. Autorizada linha e decolada pista 28, voo no 605. Afirmo. Gente, informe atingindo o nível de voo 080. Salvador, bom dia, 3602, com informação mais. Tô 3602, controle, meu cordial, chegada cara e desça para 6000, ajuste no 017. 6000 com 1017, eu tô 3602. Estacionamento na posição, tá no Finger 4. Autorizado, repasse para o táxi 1923. Obrigado. Gol 605, decola de Salvador 28, vai chamar o controle 199 decimal 35, faça um bom voo. 1935, tenha um bom dia de trabalho, um abraço e até a próxima. Até a próxima, comandante. Uno, pronto para 4. 631, pronto. Avianca 6311, motorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 320, pela rota Peruísque 50, decola da pista 28, mantém a proa até 3000. Após curva esquerda, saída Gole, Eval, Eudes, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5050. Ficou 320 para a garota da Eper 1150, decola da pista 28, mantendo a proa até 3000, então curva esquerda na Gole, Eval, Eudes, e 119.35, controle Salvador, 186, torre, e transporte 5.0, 5.0, tem cabecinha 3.1. Correto, chame para acionar, tem cabecinha 3.1. Salvador, Sapatosa, Romeu, Golf Vitor. Romeu, Golf Vitor, desça agora para 1000 pés, está autorizado a ingressar no corredor de Interlagos, prosseguindo para a rotatória. Romeu, Golf Vitor. Confirma. 23 pronto para o início do pushback. Autorizado, reporte para o táxi 1923. Obrigado. 304 está pronto no 2 para puxa acionamento. Na decolagem, o vento é 250 graus 59, o ajuste é 1016, TAN 3859. Autorizado a decolagem pista 28, altímetro no 06, TAN 3859. Afirmo. 3454, aguarde a autorização, altímetro 1016, no 06. 1016 está ainda previsto, por gentileza? Aron Melim. Obrigado. Confirmar 3304 autorizado. Negativo, aguarde a autorização, temos uma aeronave da Gol efetuando push no 4, assim que o tráfego liberar o setor autorizado. Ok, aguardando. Venhas para cancelamento. Mateu, descida do Gol e Mateu, camarada. Romeu Golf Vitor passou o Paripo prosseguindo para a rotatória, chame a torre 1186. Romeu Golf Vitor. Salvador, eu posso atender o meu Golf Vitor? Romeu Golf Vitor, bem-vindo a Salvador, continue a aproximação para a cabeceira 17, aguarde a autorização de pouso. Romeu Golf Vitor. Voo no 888, autorizado a aproximação. Sim, autorizado, portaria estabilizada. 7, atinge o 080, Whiskey Golf Kilo, 30 milhas afastado de Salvador. Bom dia. O controle está em contato radar. Ciente, sou 3859. Graus 4, nós, ajuste 1016. Rome, Golf Vita. Golf Vita. Golfo número 05, chame o centro, 13325. 3325, 605, obrigado. Recife autorizado 330 pela rota Periwhiskey 58, decola da pista 28, mantém a proa até 3000, após curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle Salvador 11935, torre 1186, acione 5055. Reduzindo, descendo para 2000, Carizia, ajuste 1016, recebo. Curva direita na saída Aron Melim, autorizado para Recife, para 358, nível 330, transponde 5055, controle 1935 e 1286, 3455. Correto, reposte para acionamento, 3455. Vai chamar. Pronto para o táxi, gol 1923, com 4 horas de 20, Galeão, POB 160. Autorizado o táxi via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6, 1923. Índia, Alfa, Golf, 18.6, obrigado. Passando a Lagoinha, cruzando 085, Índia, Mike Alfa. Ciente, só vai modificar agora? Negativo. Ok, era certo, 1235, está modificando a regra de voo de instrumentos para visual, prossiga via corredor e chame passando para IP, corredor Bonfim. É, precisaria manter a sua rotatória direto? Solicitação negada, prossiga para o setor do corredor Bonfim. Oi, Matias. Oi, Matias. O gol 1888, estabeleceu a ILS. Ciente, próximo ao Zan, cheque o trem, chame a torre 1186. 1186. Diz que gol aqui do Salvador. Ah, escuta. Limite da terminal, chame o centro, frequência 13325. 13325 da terminal, obrigado. Arbaia até 1401 no controle. Tô junto, viu? Limite da terminal, chame o centro, frequência 13325. 1325, bom dia, obrigado. Bom dia. Estimativo autorizado, 3304. Obrigado, autorizado, 3304. Torre, muito bom dia, este é o gol 1888, estabilizou a ILS, está mais checado. Vale. Isto, trem embaixo checado, muito obrigado. Sente, informa o vento 240 graus, meia dúzia de nós, o ajuste é 1016, 10 no meia. Os últimos 90 metros, cabeceira 28, estão impraticáveis. Está avistado, autorizado pouso, gol no 888. Gol 1888, está autorizado pouso na 28, vento 240 com 06616. Muito obrigado, até já. Valeu. Correto. Roda passado 1, 2, 3. Salvador, Salvador, o Avianca Brasil 6319 na posição 1 para pushback acionamento. Aguarde o Airbus que está efetuando o pushback à sua retaguarda liberar o setor. Após iniciar, 6319. Após o Airbus, inicie Avianca Brasil 6319. Mantenha o ponto de espera. Você escuta? Bom dia, Gol 982, passa 170. Gol 982, esse é o controle Salvador. Via chegada cara e desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio. Via para 2.000 pés, 1016, Gol 1982. O Webjet 6726 está autorizado a aproximação. Livre a aproximação, 726. Missão 3304. Salvador, bom dia, Gol no 882, Gol no 888, taxi via Alfa, Kilo e Pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, informará a pátio principal no 882. Corre, Salvador, bom dia, tá 3602, na final ele é azul. 7, né, 3602, bem-vindo a Salvador, continue a aproximação, reporte externo com trem baixo travado.